E a 5 graus à esquerda, ele está formação com 097. Livrando 160, ou 279. Confirma. 27111, livrando 160. Sérgio, autorizado a descer sem instruções para 4.000 pés, ajuste 1014. 4.000 pés, 1014, ou 279. Azul 4423, chama Recife em 128.8, em caso de falha, 1260. 288, em caso de falha, 260, boa. Qual a arma da presente, voo 1097? 1097, autorizado Elefa. Elefa, voo 1097. Controle ao Papa Romeu, até o Melô. Luna 097, chama Recife em 1288, alterna 260. 288, 260, com 097. Controle, confirma o geotímetro do 379. 379, ajuste 104. Sente na 04. Eu sou para 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, estou na 0, reporta quando estabilizado. 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, autorizado. É, pode estabilizar, 379. Troléu, vou pagar o meu hotel, meu louco. Sim. Saiu do Iguatemi, está retornando para Pouso, Serra Brava, Serra Vitor. Hotel, meu louco, controle. Está na escuta, hotel, meu louco. Comandante, como é que está o trânsito ali em Guatemi? O trânsito está ok na paralela, mas o próximo do Guatemi e seus ônibus estão todos parados, o trânsito está meio ruim. Valeu, obrigado, comandante. Bom. Salvador, Azul 37, o nono, 60 pro de Duna, Duna, devido a informações em pelo. Santo Romeu, Santo Romeu Golf, chama por Salvador em 118, decimal 95. Vai chamar a torre, Golf. 37, nono, confirme. 30 pro de Duna, devido a informações em pelo. Autorizado, Duna. Autorizado, Duna, 27 ou 9. Duna, 17. Tá, firmo. Presente, da presente, autorizado, prosseguir até o meu Golf, reporte na curta final, que é legal no 0, no 4. Curta final, da 17, reportará, até o meu Golf, é para o pátio 4. Direto pátio ou vai para cabeceira no 7? Se autorizado, direto pátio. Presente, então, até o meu Golf, vento no 80 graus, no 39, reporte no solo controlado, pátio 4. Reportará no pátio 4, controlado, até o meu Golf. Haveria possibilidade de coordenar a BR para abastecimento no pátio 4? Qual combustível? BR, Atgas. BR, gente. Torre Boa, Gol 1620.010. Gol 1620, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento no 80 graus, no 0 nós. A linha decola da 1620, Gol 1620. Novamente o vento, para até o Malu. 1,70 graus, 1,4 nós. É, bom, céu privado, então vai para a pouso na 1,7 após o pátio 4. Gente, até o Malu, para a cabeceira no 7, então autorizado o pouso. Vento no 8,0 graus, 1,4 nós. Bem, pouso na 1,7, cabeceira até o Malu. Batata, Índia, Tata Mike, confirma. 1-0, Gol 1-0. Afirmo, vento agora 1-7-0 graus com 1-4 nós. Está iniciando, 1-0. Discretos pés, prosseguiram para ser o Ruiz Fileta Lima, mantenha-se em condições usuais, acionado 0-1-4-0, informo o ajuste no 0-4. Zero, decolar 235, chame controle 120, decimal 8. 208 pro voo 620. Oi, Salvador, muito boa tarde, voo 620. Falou os 35 até uma Golf, para o Pátio 4 já foi solicitado o combustível. Ok, graças. Estabilizando aí, 7, Corona. 17, Corona, torre 1895. 1895, 17, Corona. Meu 2-0, senhora, identificação, chegada com o MED 1, deixa eu manter esse encontro. Com o MED 1, deixa eu manter o nível 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Autorizado para o 050, 620, após desvio, já estou na navegação usando Duna. Após desvio, boa Duna, 2120. Controle, voo 620, você precisa estar presente em Fuca para entrar com a maçã. Livre desvio, gol número 620. Mantenha a postura remetida. A remetida mantendo o rumo da pista e transfira em 1208, controle. 7, até toda a pista, 271. Gente, eu peço de botar uma luz. O Xanema é 394, autorizado ali e manter a pista no zero. Sétimo ano, te considere proa norte, curva direita na proa 185. Direita no 85, D7 no. Para 230 nós. 3-0, limpa com a mais, mal para pouso, terra do Cidata Lima. 7-1-1, completa a curva direita na proa 265. 265, 2, 7-1-1. Confirma? Dá estabilização, o D7-9. Fecha. Só para o 271, só para se programar aqui. Confirma. A intenção do pro 271 para a gente programar aqui. A senhora executou a essa que foi da pista 0. Ela manteve para o 265 por aproximadamente 1,0 milhas. Após, irá receber um vetor para interceptar o localizador. 7, 271. Tanto 3367 está se aproximando aqui do ponto de esperada 10, tem condições de decolagem imediata. 3367, mantém o ponto de espera. Mantém. É 314, decolar 241, chama o controle 120, decimal 8. 08, boa tarde, bom trabalho. Tan 3367, autorizado a galera manter o pistão no zero. A linha mantém no zero, Tan 3367. 5, 5, 7, 2, 8. da Momo. É 314, contato radar, saída Momo, nível 340. Saída Momo, 340, 63 da Momo. Senhor de Salvador, boa tarde. 31190, aciona a identificação, chegada Bom Médio 1, desse mantém o nível de voo 060. Médio 1, para 060, voa 040. Vento no 50 graus, 11 no mais. Ao alinhar, livre decolagem 90, 3367. De Simbra, para interceptar o localizador devido a muitas formações em duna. Fala, se encontra-se visual com campo? Apenas. Autorizado para o de Simbra, 2719, desça para 1707. 1700, Simbra, 2719. Motor de Salvador, é o papapá ali, papá Mike. Precisa. Sim, papá Mike, tem coluna de ferro de Delta Lima, está com proa de serra em Diaco Índia, está com um a bordo. Vai mantendo 500 pés e código 0140 Lima Papa Mike. Gente, eu tô na final para pouso, Lima Papa Mike. Mike. É 210, desça para 3000 pés, ajuste na 014. 3 mil pés, 0 no 4, 62. Voo no 620, chama o seu previsício em 125.45, alterna em 126.85, voo no 620. 2545, secundária que não foi copiado. 12545, primária, secundária, 12685. 2685, bom. Salvador está 3367, câmbio 1. Completo procedimento com a torre, 1118.95, apenas para informação, helicóptero 510 abaixo do aeronave, sem interferência na sua aproximação. Gente, 279.895. Xené 6210, 30 milhas a oeste do Verde Salvador, resuma navegação voando Duna. Voando Duna, Xené 6210. Salvador, TAM, 3367. 3367, contato radar, segredação voando, nível 360. 360, com a chance valida. Estimativa autorizada Leda, 3367. Leda, grato. Os autorizados, pistão no zero, vento no 50 graus, 08 mais. Autorizado pouso, 1079. 10, autorizado LS, 72, pistão no zero, reporta estabilizado. Para 2000 pés, autorizado X-Way, reporte estabilizado, XM210. Temprisão 90, cancelada as instruções de altitude e velocidade, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no quadro. Esperando as instruções para 4000 pés, 0104, na 90. Xené 314, autorizado Nenim. Nenim, ou Xené 6314, obrigado. Porta condena sinal para pouso, Lima, Papa Mike. Mike. Salvador, boa tarde, voo no 169, ponte 010, visual com a aeronave na curta final, está pronto para decolagem. Voo no 69, após o pouso da aeronave na curta final, o Embraer da Azul, correção ATR da Azul, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Após o Azul alinhar e manter no zero, o 69. Espanha 314, Centro Recife, 125, decimal 45. Obrigado, Duna, tem 3190. Duna, tem 3190. E para o Mike, sinal para pouso. Frequência livre, Lima, para o Mike. Mike. Azul 2711, Solas 47, livre à direita via Eco, chamo em 1219, Solo. Direita via Eco, Solo 219, Azul 2711. Autorizada a decolagem 00, gol 969. Lima 210, torre 2895, bom pouso. 2895, obrigado, boa tarde. Controle, gol 1169. Gol 1169, boa noite, contato radar na decolagem, saída São João, nível 360. Salvo 1360, gol 1169. Lima 210, continua por cima só, reporte pro próximo. QNH 1-0 no 4. Zona 0, Leantuna 70 graus, Zona 0 nós, tráfego já avistado. Alta obrigado. Se possível, motiva. Boa, Nono 69 aqui. Não tem Zona 3 de Leda ou Nono 69? Leda presente. Xena 6210, solo 54, ligue via Fox, chame 1, 2, 1, decimal, 9, solo. Controle de Salvador, uma boa tarde, ao Gol no 869, centro da Vitor. Olá, 869, boa tarde, senhora identificação, chegada bom, se desce, mantenha 50. Chegada boa, e desce para o 050, é isso? Sim, ativa, desce, mantenha nível de voo 050, no 869, é chegada bom. Chegada bom, 050, obrigado. Gol no 169, chame centro Recife, em 128, decimal 35. 2835, boa tarde, Gol no 169. São 3090, completa procedimento com a torre em 118, decimal 95. São 3090, controle. A resposta. Torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, até logo. Capitão Oeste, Golf Kilo, contato radar estabelecido a 68 milhas, sudoeste do Vento Salvador. Loitato, 47 para a chegada Bomed ONU, desça para o 050 com a Dona Ideal. Loitato, Bomed ONU, provando com a Dona Ideal. Boa sorte. 0 pista 190, são 3, 190. Inicialmente está aqui até a Oscar, tá no Golf e aguardar para prosseguir. da Oscar, Hotel Mango. Alô, Golfo Control Norte, autorizado, vento no 80 graus, no 0 Norte, que é legal no 0 no 4. Autorizado, Control Norte, Hotel Mango. Reporte no solo controlado na Enimar, vento na aeródromo agora 190 graus com 159. Reportar no solo controlado na Enimar, até uma agora. Na 3190, solo 2000, direita 1219. 19, até 3190. Proa de Duna, vou ir na proa de Bomed para interceptar a chegada Bomediona. Nível 2 na aproximação. Aí vai ser a gente, eu vou ir Bomed da presente, eu acho que eu vou ficar lá. Ok, tá, Bomed. Polícia Salvador, o gol no 869, esse pequeno esquerdo está voando bom novamente. Gente, no 869, está autorizado para hoje Duna, deixa para 2.000 pés sem restrições, autorizado procedimento, reporta estabilizado. Gente, é, para hoje Duna, no momento não tem condições, temos formações à esquerda, precisa manter bom sigilo por enquanto. Gente. Para aí, eu acho que é você. Que seria, senhor? Eu vou fazer que manter a proa 095, que é uma formação aqui à minha direita. Gente, a 3 de TAP está vendo ela para o senhor, confirma? Entendi. A 3 de TAP estava ideal para o senhor, confirma? Com certeza. Gente, então está autorizado manter a 3 de TAP, caso deseje, ou então 095 para 10 dias. Tá, minha amiga, muito obrigado. A de TAP está ótima. Obrigado, está aqui à direita, gente. Obrigadão. Gente. Salvador, gol 1166, boa tarde. Gol 1166, a senhora identificação, autorizado voar na proa de Duna, desça e mantenha o nível de voo 090. Pode Duna, mais 5 milhas a gente curva à direita, pode ser? Tchau. Obrigado. Lógica do Fiquilo, você tem instruções para 3.000 pés, registro na 0.4. 3.000, 0.4, do Fiquilo. Bom, no 66, desse mantenha nível de voo 080. 080, no 66. No 66, tráfego 1h, 9 milhas, mesmo rumo, cruzando 070, descendo para 3.000 pés, um Charlie 208. Só no 66, sente. Azul 6919, vamos para o cara da hora, Zé? Azul 6919, linha declarada 1-0, vento 1-60 graus, com 2-9. A linha declarada 1-0, 1-6919, sente. Quando pelo voo no 869? Change no 869. Estamos no 645, da Lagoa Vitor, boa tarde. 645, boa tarde, senhora da identificação, voo a Lagoinha, espera que o secretário chegue no bom, se quando negar, disse mantenha 60. Ok, já está descendo, está voando a Lagoinha, autorizado agora 060, e se possível já para de pelo, o bom. Mantenha na praia de Lagoinhas, o gol no 645. Continuará Lagoinhas no 645. Azul 3980. Mantém o 90, informação Vitor, em desvio pela esquerda. 3980, sem identificação, desse mantém a nível de voo 090. A chegada prevista é a Bomed 1, após desvio de informação, vou na proa de ITAP para interceptar a chegada. Afirmativo, 090, na Bomed 1, após desvio, vou ITAP para interceptar a chegada, está 3.0, a gente ficou. Tá voando do 9966, pode continuar a descida? O 966 é autorizado até o nível de voo 060, informa o tráfego agora a 12 horas, 2 milhas mesmo rumo, está cruzando 5.500 pés de descida, no Charlie 208. 566, inicialmente, o 9966. Observo o quilo, vem na proa de duna, desça 2 mil pés, ajuste no 014, autorizado ILS X-ray para pista no 0, reporte localizador. 2 mil, proa de duna, ajuda. Controle Salvador, Rua Azul, 6919. 6919, contato radar na decolagem, suba via saída Salvo Uno para nível de voo 340. Salvo Uno para o 340, 6919. Boa tarde, Papa Romeu, X-ray, Papá. Papa Romeu, X-ray, Papá. Tem identificação, prossiga na descida, nível de voo 080. Confirme mais quantas milhas para gente manter essa proa. Mais 5 milhas. 5 milhas, ciente. Só a velocidade indicada. Agora 25260. Ciente, a velocidade está a critério do comandante. Após desvio de informação, vou ir na proa de Duna. O X-ray, Papá. Após a Duna, descendo pro 80, o R-C-Papá. É autorizado até o nível de voo 050. 050, é autorizado, Papá. Voo 969, chame Torre Salvador, 18, 1095, boa tarde. 1895, boa tarde. Papá. 3.080, reautorizado para o nível de voo 070. 070, perfeito. Pode ser golfe quilo, dispensado da restrição de altitude, desça 2.000 pés. Pode ser golfe quilo, informa o tráfego, posição 12 horas, 2 milhas, mesmo rumo, cruzando 6.500 pés em descida. Pode 737 da Gol, está ultrapassando o senhor vai segui-lo na aproximação. Gol, 1.966, reautorizado 050. 050-966. 3.080, reautorizado nível 060. 060, 3.080. Salvador, uma boa tarde, jogou no 869, final da 10, baixo da lá. Pelo menos no 869 campo aviso. Afirmativo, aviso. Pouso autorizado, pista molhada, ventuno 50 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4. Pouso autorizado na 10, do no 869, obrigado. É com o pessoal, papá, 1345. Qual a minha proa, previsão de quantas milhas? Delta 10 de Bonf, 20 milhas. E o desvio, após a suma na proa de pelo, gol no 645. Após pelo, gol no 645. Bravo, Sierra Sierra, prossiga. Prossiga Sierra Jacuíndia, está condicionado Sierra Jacuíndia, está aqui no Sierra Ruiz, Delta Lima. Confirma o transpondicionado? 0162, já. 0162, mantém as condições visuais, autorizado direto Sierra Ruiz, Delta Lima, reporte, acho que está no local de pouso. Delta 7, já, 3680, informa a indicada. 259, São 3680. Reduza para 2309, segue tráfego 12 horas, 8 milhas, mesmo rumo, cruzando 175, descido, Charlie 525. 7, o 966, autorizado o sinal do IADS X-Way para pista 1-0, ajuste 1014, forme 210 de teto, 4 mil metros de visibilidade, sem chuva, pista molhada. Excelente, obrigado. Canal 19, solicita a morte para dar presente. Aguarde coordenação 6909. Azul 6909 vai na proa de Motiva. Motiva Azul 6909. O 966 informa o tráfego, posição de 11 horas, 4 milhas rumo sul, um helicóptero mantém 810, não interfere na aproximação. Complete aliado, chame torre. 118, 1095, boa tarde. 1095, sim, está estabilizado. Vai chamar a torre, obrigado. Papá, Romeu, Eco X-Ray, papá, desça 2000 pés, vou na proa de Duna. Ajuste altímetro no 0 no 4, sensado às restrições de altitude e velocidade na posição ITAP. Autorizado o sinal do IADS X-Ray, pistão no 0, reporte no curso para o localizador. Desce 2000 por hora de Duna, vai reportar no curso para o localizador, sensado às restrições do X-Ray, papá. Estou a 1900 pés. Autorizado pistão no zero, pista molhada, vento no 60 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 4. 0 no 4, livre pouso, obrigado. 3209, número 3 na aproximação. 220, 645. Postero 8506, contato radar, mantendo nível 100 sobre a posição Conde. Foi na proa da posição Bonf, para interceptar a chegada Bonf e reposte descida. Pode reduzir para 2109. Reduzindo. Reduz a 2109, segue tráfego 12 horas 10 milhas. Um Charlie 208 vai interceptar o sinal da pistola. Está reduzindo. É 3080. Na escuta para você, né? Reduz a velocidade para 2209. Mantenha 227, tem 27. Reduz para 2109. Certo, tem 27. Controle 645, vai precisar manter a proa 210 por 15 milhas e depois voa Duna de reto. Voa 645, está sob saturação. Tem condição de manter a proa 230? 230 tem, voa 645. Curva direita, proa 230, limite dessa proa é o QDM 1-00 para Cimbra, para as comunicações. Voa na proa de Duna e complete LS X-Ray. QDM 100 de Cimbra, Lona 645. Direita para 230. Ativo, direita 1230 e o limite na 100 de Cimbra. 645, desse mantenha 050. 050, 645. 3080, dispensado da restrição de altitude intacta, desse mantenha 3000 pés, ajuste no 04. 3000, versão intacta, 14-3680. Oscar Golf Kilo, interceptou o localizador. Afirmativo. Negócio manter a presente velocidade da marcador externo. Afirmativo. E agradeço. Complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95, boa tarde. Obrigado, Afar. FX-Tray, papai, autorizado no final do IADS, foi reporte no curso localizador. Gente, agora de pista livre. Reporte no retorno, braço certo. Certo.

0 no 4. Pouso autorizado é no 0, ó, senhor. 43, frente da Whisker. Xené 6143, a senhora identificação desse mantenha 0. Corrige, desse mantenha nível de voo 1-1-0. Chegada Bonf, ajuste o altímetro no 0 no 4. 1-1-0, Bonf identificou no 0 no 4, ajuste. Xené 6143. No Lock, o Everest 3, papá. Papá, complete, chame Torre Salvador, 118, 7995, papá. 2895, obrigado, uma boa tarde. Então, 3.800, desça 2.000 pés, autorizado final do ILS X-Ray para a pista 10. Reduza para 1809, reporte no curso do localizador. 2.000, autorizado, reduza para 180, lá no curso da 3.800. Bono 645, desça mantenha 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. 3.000 pés, no 0 no 4, você tem condição de virar à esquerda. 645, curva esquerda até a proa 180. Esquerda proa 180, vou no 645, descendo a 3.000 pés. Limite da proa permanece no anterior, no 645. Ok, 645, gente. Bono 645 para interceptar o curso localizador, curva esquerda, proa 150, está autorizado o sinal do ILS X-Ray para a pista no zero, reporte estabilizado. Aqui esquerda, proa 150, reportará estabilizado, bom 645. Vai descer para 2.000? Mantém ainda 3.000 pés, aguarde quando interceptar, autorize o senhor a descer pelo glide. Jogue, então quando se interceptar, autorizar a descer pelo glide, bom 645. Solo 121, decimal 9. Mil pés, ajuste no 0 no 4, via chegada bom. 4.000, no 0 no 4, desce via bom, 61 no 43, da chanela. Autorizado, chegada bom, desce mantenha 4, corrigir, desce mantenha nível de voo 050, ajuste no 0 no 4. Bravo Serra, Serra, confirma o destino? Serra Índia com Índia, senhor. Quente. Descruzamento da final da pista 1-0, reporte a pista no local de pouso. Descruzamento, quente pés, vai reportar no, na sala para pouso, Bravo Serra, Serra. Tá, 3.800, complete a aproximação, chame torre em 1-1-8-9-5, boa tarde. 1-9-5, boa tarde, tá, 3.800. Autorizado descida pelo Glide Loop, forma o tráfego com a posição de 12 horas, 9 milhas com rumo norte, é um helicóptero mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação, reporte passando, reporte full ILS no 645. Mostrará estabilizado ILS, 645. Salvador, boa noite, 360, ILS-X-Ray, da 10. Gente, aguarde autorização para pouso. Aguarde essa primeira etapa. Eco-X-Ray Papá, no solo 25, livrou à direita, chama em solo 121, decimal 9. 219, fechado. Tá 3680, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1, 50 graus com 9 nós, pista úmida, vento 1, altímetro